tem calcinha, eu vou lá, seguindo a multidão. No meio dessa galera eu fico numa boa. Eu tô no mundo da lua. É pra se apaixonar, chorar de tanta emoção. Eu nunca vi nada igual, faça sol ou faça chuva. Tem calcinha, eu vou lá, seguindo a multidão. No meio dessa galera eu fico numa boa. Eu tô no mundo da lua. É pra se apaixonar, chorar de tanta emoção. Eu nunca vi nada igual, faça sol ou faça chuva. Eu tô no mundo da lua. Fazer zoeira eu vou zoar, deixo o som me levar. E atrás da calcinha eu vou. Nossa.